Tô esperando a onda bater, se não bater, tem MD. Preste atenção que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender. É bunda que sobe, desce, é bunda que desce, sobe. Elas querem colar com o Caio, que o Caio porta malas. Oi! É poc-poc na pepeca dela, é poc-poc na pepeca dela. Filha da puta vai sentar gostoso, vai se lambuzando, parece Nutella. É poc-poc na pepeca dela, é poc-poc na pepeca dela. Filha da puta vai sentar gostoso, vai se lambuzando. É poqui poqui na pepeca dela, é poqui poqui na pepeca dela. Filha da puta vai chupar gostoso, vai se lambuzar, parece no pé. Que parada é essa, negão? Esse bumbum, maravilha, novinha. Filha da puta vai chupar gostoso, vai se lambuzar, parece no pé. É poqui poqui na pepeca dela, é poqui poqui na pepeca dela. Filha da puta vai sentar. Como é que é, negão? Como é que é? Tô esperando a onda bater, se não bater, tem MD. Presta atenção que eu vou ficar louco. Calma, calma, X. É bunda que sobe, desce. É bunda que desce, sobe. Ale, Miss Fé. É poqui poqui na pepeca dela. É poqui poqui. Alô, Isaac. Vai chupar gostoso. Calçadeira perfeita. Oi. É poqui poqui na pepeca dela. É poqui poqui na pepeca dela. Filha da puta. J.C. Roda, Lima Satacado, Laércio do Paredão Sub-Zero. Vai, vai! É poc-poc na pepeca dela. Poc-poc na pepeca dela. Filha da puta vai se lambuzando, vai se tal gostoso, parece no céu. Introtec Academia, Academia do KS. Deixa eu salvar o Mi, salvar o Mi, salvar o Mi. Rapaz, que parada é essa, Totti? É repertório novo, cara. Império dos Perfumes. Alô, Paulo José Mantos em Água Branca. Jeito de ser sim, story. Vai abusar no paredão. Segura o dedo, negão. Segura o dedo, negão. André Cedeiros, o mural de Ibicoara. Ele é o Valmir Teclas. O nome dele é Valmir Teclas. Aumenta o paredão, negão. Aumenta o paredão, negão. Tô esperando a onda bater. Se não bater, tem MD. Presta atenção que eu vou ficar loucão e ainda por cima vou me arrepender. É bunda que sobe, desce. É bunda que desce, sobe. Elas querem cola com o Caio, que o Caio porta malote. É poc-poc na pepeca dela. É poc... Eita, zurra! Oi! Filha da puta vai se tá gostoso, vai se lambuzando, parece Nutella. É poc-poc na... Que parada é essa, menino? Filha da puta vai se tá gostoso, que groove! É porque Jefferson, seu paredão. Filha da puta. Toma, negona. Toma, toma, toma, toma. Filha da puta vai se lambuzando, vai ficar com a sua parece no céu. É poque poque na pepeca dela. É poque poque na pepeca dela. Filha da puta vai ser. Joga pra cima na viola, viola. Marcos usando gráfico a print mat. O Instagram. Como é que é o Lanches? Chico das Bolas e G e Bosse. Como é que é o Lanches? Pizzaria Danabre de Bom, alô Victor Veras.